Via Índia, ou 604. Boa noite, Torre, Altran 3258, próximo ponto de espera, pronto. 3858, está livre a linha decolada 10, via Charlie, o vento é 1,70 graus com 1,09. Nivelamento e decolagem via Charlie, o TAN 3858. Ando 90, TAN 3858. Delta 3858. Tá autorizada a colagem 170 com 10 nós. TAN 3858. Coleta final, Torre ONU 18.6, TAN 3152. A gente chama agora a Torre 186. Salvador, boa noite. TAN 3152. É, está na final RNAV, passou a ser a Vitor 366, ainda não tem o campo a vista. TAN 3152, já avistado na final. Reporte quando visual com campo. O vento é de 1,70 graus com 8 nós. Sim, a gente chama na visual. Decolou 58, chama o controle 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 1980, muito obrigado, boa noite, TAN 3858. TAN 3152, tem o trem checado, campo à vista, está uma milha para o 372. TAN 3152, está livre pouso na pista 10, o vento de 1,80 graus com 8 nós. Ciente, livre pouso na 10, o 3152. Saída Momo, sobe ao 370. 370, autorizaria direto, frote? Não, negativo, mantenha ainda o perfil da saída, 3858. Será 3858. Salvador, é o TAN 3305, transferindo. TAN 3305, identifique chegada AMAN, desce até o 040, 114 altímetro. AMAN, 040, 3305. Salvador. Boa noite, Rio 9642, Cinta Yankee. Rio 9642, boa noite, identifique, chegada bom, fidência ao 040. 040, Rio 9642. O senhor vai para o ILS X-Ray sem glide ou RNAVE? Pode ser o RNAVE. Estou autorizando a presença, revido 366. 366, obrigado. Controle Salvador, Webjet 6748, informação Yankee. Web 6748, muito boa noite, identifique, chegada a mar e desça ao 050, reduza para 250 nós, número 3 na aproximação. 050, redução 3152 no solo 01, libere a direita, mantenha a minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Taxi Juliette. Ok, livrando a direita na sua escuta, via Alfa, reportará na Juliette 3152. 42, sua velocidade de cada? 300. 12 para 2509, número 2. Antigo, reduzindo 250, 9643. Golf Tango, atendendo 050. Tem sua intenção de pouso 17, ou Golf Tango? Afirmo. Avisou para modificação de regras? Positivo. Ok, regra de voo modificada 0003. Desse condições OS para 1500 pés, 1014 o ajuste. Santa 3152, prossegue Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia para 03, Santa 3152. Chame o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa noite. 2085, alterno 2545, boa noite, tá 3585. Velocidade de cada? É 250, nós. 6748, reduz para 2209. 220 nós 6748. Rio 9642, reduz para 2109. 2109, Rio 9642. Então, 3305, autorizado final Renato da pista 10, desça para 2500 pés, 1014 o ajuste, reporte, terra Vitor 366. 2500, 1014, informo no 366. Leótica Gostango, pode aprovar a rodatória? Autorizado. É. Dois, desça para 2000 pés, reduza para 1970 nós, reporte localizador. 2000 com 1014, reportará o Rio 9614. Para 1970 nós, o Rio 9614. 748, desça para o 030, ajuste o altímetro no 014. Estabilizando aqui o 3305. Foi entrecortado o 6748, controle, prossiga. Descei para o 030, 6748. 030, 6748. Então, 3305, torre 186. 186, obrigado. Wolf Tango, torre 186. Tenente Tango. Tango Oscar, Golf Tango. Tango Oscar, Golf Tango, continue a aproximação, pista 107, aguardando autorização de pouso, provável 360, final da 107, Oscar, Golf Tango. Tango, tenente. Tenta tentar aqui reduzir um pouco. Oscar Golf Tango, informa o tráfego a 3 milhas da posição Duna ainda para pouso na pista 1-0. Tiver condições para agilizar e pousar como número 2. Oh, agilizar? Afirmo, pousar como número 2 na pista 1-7, Oscar Golf Tango, atrás do tráfego que está passando externo agora. Afirmativo. Todo Rio Tan 3305, passou Sierra Vita 372, visual, baixo travado 90. Tan 3305, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus com 08 nós. Autorizado, pouso na 1-0, 3305. Pode repetir o vento, por favor, 3305? 1-70 graus com 08 nós. Obrigado. Autorizado o LS para o 6748, senhor? Autorizado, desça agora para 2000 pés e reporte no localizador. 2000 pés, confirme o ajuste. 1014. Chama no LOC, web 6748. E o 9642 já estabilizado? Afirmo. 286. 286. 6748, confirmando o LS X-ray sem um glide. Reduza para 1709, reporte estabilizado, localizador. Ciente, o web 6748, chama estabilizado. Yeah. Pode agilizar o Oscar Golf Tango? Dá tempo. Gente, aguarde a autorização de pouso, Oscar Golf Tango. Oi, boa noite, Rio 9642. Rio 9642, uma milha do externo, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, número 2 para pouso em Salvador. Aguardando, 9642. Sapatango Oscar Golf Tango, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-70 graus com 1-0 nós. É, Tago. Tan 3305, solo aos 105, libere a direita, mantenha a minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 3305. Patango Oscar Golf Tango no solo aos 105, direita pátio 5, a estação na frequência livre. 9642, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 12 nós. Tive pouso, 9642. 18-6. 18-6, 6748. Torre Salvador, objeto 6748. Objeto 6748, continue a aproximação, pistão no zero, aguarde autorização de pouso. 8. Solo Salvador, Eutã 3305, está taxiando para o instruções de táxi, agora está na Alfa. No 8, 2,6 dúzia. Ok, 18,6. E o 9642 no solo aos 17, libere a direita, autorizado táxi via Alfa Kilo Pat 3. Entrando direita, Alfa Kilo Pat 3. Então. 3305, não escuta? Prossiga. Prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 062. Alfa Juliette para o gate 06, obrigado. Sete 6748, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus com 09 nós. 6748, baixado, travado, sempre tem livre pouso. Salvador, Cuba Rui, São Rio, 9642 na sua escolha, canal só para o Pat 3. Tive 9642, Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, viu? Salvador, é o gol 1604, uma boa noite. 604, boa noite, torre 118, decimal 612, é pra cópia? Salvador, é o gol 1604, boa noite. Gol 1604, boa noite, copia? Pronto. Gol 1604, autorizado Fortaleza, nível 370, via Up Zulu 19. Decolada pistão no zero com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119, decimal 8, transponder 5152. Autorizado 370, decolada 10 com curva à esquerda, a saída Momo, Frote. 1985152, Upper Zulu 19. Gol 604, correto, 02, o portão, chame pronto. Então era pronto. Bugjet 6748 no solo aos 19, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Taxi Juliette. Via Alfa, chama para ingresso na Juliette na sua escuta, 6748. Alô, Salvador, boa noite, Altan 3152, informação Alfa. Salvador, boa noite, Altan 3152, informação Alfa. Quem me chamando a torre, Altan 3152? Afirmativo, com informação Alfa, nível 330, Recife. No horário do plano, TAM 3152. Inicialmente para 0005. A gente aguarde coordenação, TAM 3152. Na sua escuta.